você me diz como é que pode. Você me tirou do coração, não tirei da minha mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, esquecer. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Achei tua foto no meu celular. Pra te esquecer, me diz como é que pode. Você me tirou do coração.